1, 2, 3, 4, 5. Romeu Tango Golf, serviço radar terminado, 50 milhas sudoeste do R de Salvador, mantém o nível 065 e chame Aracaju 1201. Papa Tango Romeu Tango Golf, copiou o controle. Tango Romeu, Tango Golf, copiou o controle?